Torre Trip 5344. 5344, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 1-10 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Confirme pro 5344. Livre pouso na 10, vento 1-10 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Gente, trip 5344. Menos 200, por gentileza. 1-10 graus com meia dúzia de nós. Obrigado. Desça para 2.000 pés, ajuste 1.013, livre LS. Para 2.013, livre LS, 7.6. O controle, 3600, número 2? Número 2. Libera a restrição de 5.229 estados? Livre. Obrigado. 344, solo aos 15, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão 1. Vai livrar à direita via Alfa 3344. Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette 1, 3344. O Web 5837, assina identificação, autorizado chegada bom, que desse e mantém o 050. Então 3600 desça para 3.000 pés, o ajuste padrão. 3.013, então 3600. Web 5837 desça para 4.000 pés, o ajuste padrão. 4.000 padrão. Localizador Webjet 5716. Torre, 118.612 é bom pouso, 5716. Torre 186, bom serviço. 3600 DF2000, autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. 2000, reportarei estável, 3600. Norte Web 5716, ajuste padrão 63 e o vento 120 graus com 05 nós, tem livre pouso, pista no zero. Tem pouso na 10, ajuste padrão 1716. Salve de Salvador, boa noite, é o voo no 805. 805, boa noite, assim a identificação, desça ao 050, vigilância, chegada maré. 050, chegada maré, boa noite. Prossiga. Chama Recife, ONU 251, alterna ONU 3325, boa noite, bom voo. ONU 251, alternando ONU 3325, boa noite, obrigado. Salve, 3344. 3344, tá chegando. Por gentileza, a gente tá se guardando aqui. Será que tem como contactar alguém aí do... da Infraero para operar o finger aqui, número 01. Será informado. Obrigado. Sete no meia, no solo aos 24, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Kilo, até o pátio 3, atento ao sinalizador no pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador no pátio 3, Web 5796, obrigado. Sim, Matheus, tenha uma boa noite, bom descanso, Web 5796. Muitíssimo obrigado, um ótimo serviço para vocês aí, até a próxima. Localizou 3600 com a pista vista. Combate com a torre, 118.6, bom pouso, comandante. Obrigado, uma boa noite, até amanhã. Acabaram de chegar aqui, muito obrigado, viu? Nada. Torre de Salvador, boa noite, TAN 3600, transfere a 2 milhas de Simbra, baixando e travando. 2000, autorizada final do IRSXV para a pista 10, só ajuste padrão. 2000, liberada a gestão, autorizada IRSXV para a pista 10, só ajuste padrão. 10, TAN 3600, agora baixada e travada. Gente. 600 no solo aos 29, direita, prossegue táxi na minha escuta. Via Alfa após Juliette para o portão 09. Autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão? Portão 09, o TAN 3600. Portão 09, tá, após estar, pegou no 805, pode prosseguir a descida? O voo no 805 está livre descida a 2.000 pés, ajuste 1.013, está autorizado a final do ILS-XT para a pista no zero. Reduz a indicada, 200 nós. 2.013, reduz para 200 nós, autorizado direto para a pista no zero, voo no 805. Localizador 537. Torre, voo no 862 é bom pouso, web 5837. Boa noite, se a identificação desse a 4 mil pés via BONF, ajuste padrão, no 643. Basta autorizado. Obrigado. Opa! Tá no baixo travado, sinal 0, visual 5837. 5837, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 2, 0 graus com 0, 5 nós. Depois no 0. Ele está habilitando o voo no 805. 805 complete com a torre, o 9862 é bom ponto. 862 Tenha, boa noite. Salvador, boa noite. Boa noite, 05. Duas milhas, 47A. Reporte Índia, Serra Baixada de Travado, boa noite, 05, ajuste no 0, 1, 3, aguardando pista livre. Reportará. No solo, os 35, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após quilo até o pátio 3. Fica atento ao sinalizador no pátio 3. Então, boa noite, bom descanso. Livro na sua escuta, Alfa, quilo, pátio 3. Quem tem que ficar atento ao sinalizador, obrigado, boa noite. Vai do 57, 537. Passou em dia até embaixo travado, boa noite, 05. No 4, o centro já autorizou o voo a Mari, comandante. Ok, muito grato. Também só para manter uma velocidade de 300 nós na descida, vou ter que reduzir daqui a pouco mais umas 12 milhas. Tá que deve o comandante, o 17 no 4. No solo 38, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette para o portão 03. Então, boa noite. Alfa e Juliette para 03, 80. informação, desça ao 0620 vigilância, chegada maré. 0620 maré, aumenta. ATG 4000, 643. Desce 2000, sem restrições em pelo, está autorizada a final do ILS-XV para a pista 10, reporte estabilizado no 643. 2000 sem restrições, vamos reportar.